E mandar aqui um grande abraço para o nosso colega de imprensa, o Henrique André, da Rádio Inconfidência, esse pessoal da Avenida Raja Gabaglia, né? Que está aí trabalhando há tantos anos nessa emissora, que tem um sinal AM muito forte, né? O sinal AM da Inconfidência é pesado, 880, mas pesado, sinal forte, galera, Inconfidência, abraço.